Denúncias levaram policiais militares do serviço reservado do 5º Comando Regional a uma estrada rural nas proximidades da BR-277, no contorno oeste, em Cascavel, na tarde de sexta-feira. No local, os policiais apreenderam um caminhão-furgão com cerca de 390 caixas de cigarros que estavam sendo contrabandeados de Foz do Iguaçu para o município de Guarapuava. O rapaz de 26 anos, que não teve o nome divulgado, acabou preso. Ele disse que a carga chegou de Foz do Iguaçu a Veracruz do Oeste e ele não sabia quem seria o dono, pois o destino seria repassado durante a viagem através de um rádio comunicador. O jovem disse ainda ser morador de Cascavel e que ganharia pelo serviço R$500. Nas proximidades da estrada, os policiais encontraram um veículo Fiat Uno abandonado com um rádio comunicador sintonizado na mesma frequência do que estava no caminhão. O preso foi levado à delegacia da Polícia Federal. Já o veículo com a carga apreendida foi levado ao pátio da Receita Federal. O Uno com o rádio comunicador também foi entregue na delegacia da Receita Federal para a pena de perdimento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.